Portal do Arrocha. Essa é novinha pra tocar os paredões. Vem com o Gel. Sei que você pensa em me deixar, pedir outra chance não vai adiantar. Sei que se cansou de tudo isso, o que você faz eu sempre critico. Sei que você tá até terminada, pegou as minhas coisas, já arrumou na mala, me mandou embora dessa casa. Aí mexeu com o coração, ajoelhei, pedi perdão, jurei tirar minha própria vida. E nem assim essa bandida teve dó da minha vida. Bateu a porta e só falou se vira. Ó, refrão, é fácil demais, ó. Só dizia adeus comigo. Vá com Deus, o meu amor agora cê perdeu. Só dizia adeus, vá com Deus, não sinta falta do que não é mais seu. Só dizia adeus, vá com Deus, o meu amor agora cê perdeu. Só dizia adeus, vá com Deus, não sinta falta do que não é mais seu. Sei que você pensa em me deixar, outra chance não vai adiantar. Sei que se cansou de tudo isso, o que você faz eu sempre critico. Sei que você tá até terminada, pegou as minhas coisas, já arrumou na mala, me mandou embora dessa casa. Aí mexeu com o coração, ajoelhei, pedi perdão, jurei tirar minha própria vida. E nem assim essa bandida teve dó da minha vida. Bateu a porta e só falou se vira. Vamos cantar refrão junto, vá. Só dizia adeus, vá com Deus, o meu amor agora cê perdeu. Só dizia adeus, vá com Deus, sinta a falta do que não é mais seu. Só dizia adeus, vá com Deus, o meu amor agora cê perdeu. Só dizia adeus, vá com Deus, não sinta a falta do que não é mais seu. Só não me julgue pelos erros seus, não deu valor, agora me perdeu.